É louca mesmo, hein, mano. Fechou fechando, hein. Bem futurista. E aí, Deivão, cê acha que vai ser do futuro, hein, mano? Bom, do meu ponto de vista, do jeito que tá, a tecnologia sofisticando o nosso dia a dia. Eu imagino que 2050 poderá ser assim. Uma cápsula do tempo, um arquivo da dimensão do tempo foi equipado. Tanto como preto, esteja preparado. Também é um patamar, conquista sideral. O sucesso e da terceira guerra mundial. O campo não para, um grupo conselho. Ou será em 2050? O patrão desatua um caos, tô olhando a terra de cima da lua. Construa a altura da arquitetura. Aí o céu que parece loucura, descoberta a cura de qualquer doença. Mostrando a ciência e sua influência. Convence o homem da sua competência. Último nível da inteligência. Por um segundo, destrói tudo, que absurdo. O fim do mundo, pôr em risco a vida na terra. Dentre você, de é que se vê. A nova ordem da nova era, lucrando com marcha, aplicando guerra, agindo na emoção. Essa fé é religião, radicalmente a convenção. Alto poder de destruição. O controle é ditado porque tem mais poder de ataque. Chuva de antrax, manipulação climática através do harp. Harp. Ó, pisa louca mesmo, hein, Deivão. Foi longe, hein, parça. E aí, fumaça, deixa registrado seu arquivo aí. Nossa, ó, quero nem ver, então, mano. Responsa. Se estiver vivo, será que está um alívio? O ser humano nunca soube viver em convívio. Fissurado pelo semelhante. Encontrar, será para torturar, crucificar ou aprender a entender o sentido de amar. Caixa de Pandora, enigma difícil de decifrar. Na falta de recursos naturais, conquista planetários. Teleporte de partículas moleculares. Alquimista brincando com a lei da física. Malabares, não será um espetáculo, senão e tudo pelos ares. Novos conflitos, novas leis. O ser humano querendo ser mais que o rei dos reis, utilizando 100% do nosso potencial. Cérebro chipado, inteligência artificial, lavagem cerebral, universo surreal. O que era racional se torna irracional, desencadeando vários relatos e situações. O homem aderiu, o ego foi além das razões. Filas de Frankenstein, terminadores do futuro. Vai ter que ser ligeiro para ser manter seguro. Novos tempos, novas lembranças, emoções, ações. Dependendo, pode mudar o destino de milhões. Deixando aqui o meu legado. Quando as trombas berrar, esteja preparado. O tempo não para, o tempo concentra. Na mente viajamos até 2050. Atenção, se eu estiver vivo, eu vou me ouvir. Se eu não estiver, alguém vai estar ouvindo. Favela Máfia, eternizando a voz. David, Fumaça, DJ Brads. O tempo não para, o tempo concentra. Como será em 2050?